meu PlayStation 2. Eu jogava só quando era criança. Eu jogava só quando era criança. Eu amava meu PlayStation 2. Uma vez o jogo travou, eu dei uma martelada nele, mas eu ajeitei depois. Eu amo meu PlayStation 2. Eu lembro que eu jogava FIFA, GTA, San Andreas com meu irmão. Eu acho que eu peguei ele quando eu tinha 7 anos. O meu jogo favorito era o Lego Indiana Jones. Eu gosto do PlayStation 2, mas agora eu prefiro o Xbox. Xbox, eu quero um Xbox, quero um Xbox. Eu gosto do PlayStation. Eu gosto do PlayStation. Então, o prolapso de reto, o que é? É a saída do reto através do ânus. Qual que é a diferença disso para a saída das hemorroidas? Muitas vezes não é fácil diferenciar. Dependendo do tamanho das hemorroidas, se elas forem muito grandes, pode dar a impressão de que o reto está saindo. E o prolapso de reto, se for pequeno, muitas vezes vai parecer com as hemorroidas. Então nós temos que usar alguns critérios para saber se é o reto que está saindo ou são as hemorroidas. Eu gosto de você, sonho com você de vez em quando. Quando eu vou dormir, eu penso em você, dos tempos bons que você me deu. Quando vou bater uma punheta, eu penso em você. PlayStation 2, eu gosto de você que só. Obrigado por ser o meu amigo quando era criança. PlayStation 2 de Pedro Olho, obrigado, tchau.